Agora, vamos fazer uma meditação para contribuir com nossa energia e nosso desejo para a construção de um mundo mais seguro e amistoso. Ela começa procurando integrar as três pessoas que existem em nós até o fim de nossas vidas: a criança, o adolescente e o adulto. É fundamental tomarmos consciência da criança e do adolescente que permanecem em nós. Precisamos reconhecer seus medos e inseguranças e tomar conta deles. Desta forma, fortalecemos o adulto que somos hoje. Se não nos dermos conta disso, ficamos à mercê de sentimentos que nos atrapalham sem entendermos por quê. Nesta meditação, faremos afirmações usando a técnica da visualização. Iremos criar imagens de um mundo pacífico e solidário, onde cada ser humano tem condições de realizar seu pleno potencial. Um mundo onde as pessoas podem ser felizes. Se você tem dificuldade em criar imagens, pense apenas no sentido daquilo que está dizendo, acreditando no poder transformador das suas afirmações para construir uma vida melhor para você e para o mundo inteiro.